dia, Azul 2700. Próximo ponto para dar o zero, pronto. Azul 2700, linda, cola fechando a zero, vento 120 graus, 10 nós. Linda, cola 10, 2700. Azul 2700 decolado, a última 0 contra 1208. 208, obrigado, bom dia. Via chegada a Mari, era o nível de voo 050, vigilante. Controle Salvador, bom dia. É o Azul 2710. Azul 2710, contato redaço, Brasília, saída Conde, para o nível 170. Via Conde, nível 170, 2710. Azul 2780, desça para 2000, que é general 6095, o reporte localizador livre aliança X-Ray. 2000 vai reportar no X-Ray o 4 para a Tuca para Recife, 370. Brasil, Odessa via chegada Mari para nível 060, vigilante. Via Mari, para 060, transmissão de Mari. Temos uma informação que seria. Que mais tarde, né? Na hotel, chega a torre 1895, ajustado 1015, 8735, Oeste. Projeção, confirma a atenção. Tá, Romeu, Romeu, acho que é bravo, só siga. Já decolou de Serra de Santa Lima, comprou de Serra de Santa Lima. Está mantendo o pincel, uma voz, pode colocar, é o 0165, Conversa Brava. 3-3-0, Flashing, livrando a pista no pátio, na taxa de papá. Agora 0165, pode fazer colagem, 0165. 3-0-0, decolar, pista no 0, vento no 40 graus, 1-0 nós. Está no ponto perto do seu ponto. Eu saio 735, mantém a posição no hotel. Mantendo a posição 735. Azul 2770 com a informação Índia para autorização. 2770, número 2 da porta, aguarde preparando a subida coral. Comandante coral, para nossa escuta constante para a Copa 2770. 11184.4. Recife autorizado 370, BMP do Luno 7. Prepara a pista na 0, curva esquerda, doutor da Puca, Jamo, Aracaju. 54, 42, transponder, controle 120, decimal 80. Oi, Salvador, bom dia, Azul 2780 e LF X-Ray da 10. Azul 2780, ajuste 1015, aguarde a autorização de pouso. Azul 2780, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Pouso autorizado, Azul 2780. 2065, decolado a zona 7, controle no 20 decimal 8. 208, bom dia, 2065. Da pista 10, curva direita no perfil da coral. 0264 transponder, controle 12080. 12065, contato radar, suba nível 360 via saída da EL. Pesado nível 360 via saída da EL, 2065. Parte de controle 1208 para o azul 2770. Vai achando pronto, parte 3, pushback para mim. Reformado, transposicionamento. dia, voo no 621, informação de autorização São Paulo. 094, desça para 2000, que é legal na 095. 2000, PS, 6500, na 095. Ao meu nome, acho que é Bravo, reporte quanto visual com o local de pouso. Visual com o local de pouso. Frequência livre, Romeu, acho que é Bravo. Bravo. Prepare a PUC para Marcelo. Aguarde a PUC, prepare a PUC. Se ainda ponte espera 1895, ajuste no 095, tá boa viagem, no 184. Desça para 3000, que não é down na 0,5, iniciou a redução para 2209. 3000, 0,5, 2209, reduzindo, tá? 3, 8, 9, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 120 graus, 08 nós. Tipo decolagem no 0, 135. Bom dia, mantenha o ponto de espera. Seu nome é 621, copia? Seu nome é 621, copia. Autorizado para São Paulo, Congonhas, 360. Vem a Peso Lula 0, até por base, após a Peso Lula 6, segue com foco. Decola da pista no 0, curva direita, no perfil da Dael e Leda, Mótima. Aciona 5445 no transponder e o controle em 12080. Copio autorizado com o ônibus, língua 360 via roda do plano. Uniforme do Luno 0, com base, uniforme do Luno 6, formou e concorda. Decola da 10, primeira curva direita, da El Leda Motiva. O transponder é 5445, controle 1208, o gol 1621. Realizando o contingimento correto, chame pronto, pushback treinamento, posição 3. Mas é uma posição 3, obrigado, realizando. Eu vou no 094. A parte está realizada, no 094. Foi 08735, decolar 222, controle 120.8. Controle 208. Certo, reverso, Bonito 080, saí da árvore, cancelado as restrições. 080, saí da árvore, cancelado as restrições, 875. Olá, Salvador, vamos lá, 4207, já chegamos via bom, para a frente. Brasil 4207, contato um radar, dessa via chegada bom, para 4000 pés, que nós vamos 095. Via chegada bom, vamos ver se nós vamos 3896, desça para 2000, reporte localizador, pistão no 0. 2000, tá, 3, 8, 9, 10. 84, a linha decola pista no zero, vento no 50 graus e 08 nós. Aqui decola no zero, no 94. Recepção no 094. 7 final LS, 2.895, no 094. 295, obrigado. Vai passar 1-0, chama o centro em 1-2-5, decima 1, na torna 1-3-3-2-5. 1-3-5, 1-3-3-2-5, 2-0-6-5, bom dia. Entendi. Pistão Oficial, Taxi Via Alfa, reporte da Juliette. Antônio da Juliette, reporte da 994. Serviço está terminado, chama o controle Aracaju em 120 decimal 3. Aracaju em 1203, obrigado, bom dia, 270. 70, confia BD 52, autonomia 0350, alternando Serra Bravo, Vitor Tango, está pronto para o táxi. 770, autorizado o táxi até sair do Pato 3, deu passagem à aeronave da Gol, vai ingressar via Juliette. Segue na retaguarda mesma, via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, a torre 1895, ajuste no 095. É uma boa viagem. Autorizado o táxi, Pátio 3, na retaguarda do aeronave da Gol, o azul 2770, o ponto de espera tomará pronto para 1895. 95. 895. Próxima Juliette, 0094. Juliette, portão 4. Portão 4, 0094. Tá 3896, tá aqui, já foi forte antes da direita. Alfa 2 direto. Pode entrar em sua página, Charles Lula. No centro Recife, frequência 1685, altera 12545. É 2185, 2545, 1184, bom dia. Azul 4207, dessa via para 2000, QNH 1095, reporte localizador. Essa é o 2000, Azul 4207. Meu pé Juliette Serra, aqui na Gama 095, reporte no através de Pitaçu. Pé Juliette Serra, acione código 0122. Meia Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette 5, da 396, gostaria de reportar também na. Na Alfa e a época de acelerômetro asfáltico. 0 mais. Decolagem autorizada para o azul 2770. Em que posição? Na Eco, na Delta? Na Alfa, perto da Eco. Gente. Salvador, Oceania 6140, portão 08, pushback. Autorizado no 8, chame táxi. Autorizado, chamarei para o táxi do Oceania 6140. Bruno 648, copia? Tudo possível. Maceió 350 autorizado, via peso Luma 7. Corda pista no zero, curva esquerda, no perfil da Puca, Jamo, Aracaju. 5457, transponder, controle 12080. Autorizado 350 para Maceió, de falada 10, primeira curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, aperto Luna 7, 5457, 208, controle. 1648, da boa. Conhece, chame pronto, 62, prospecto na mente. Zero, decolado aos 36, chame controle, 208. 1208, grato, boa. Dessa vez chegada a Mari para o nível 050, vigilante. 050, a probabilidade de estar Teodona para o 9739, beleza? Tem seis capinas. Boa viagem, no 621. Direita é Angel, ponto 018-900-6500. Bom trabalho, boa semana, no 621. Via saída coral. Canal 60 via saída coral, 2770. Charles do Louro, Nacionais, Charles Dark. Autorizado táxi, via pista no 7, chame a linha de pronto, Juliette, Charles do Louro. Cenário 140 para o TAC, com 145 a bordo, em 2 horas, alternando. 3 horas. 015, uma boa viagem. 6147. Localizador Azul 4207. Azul 4207, chame a torre 118 decimal 95. 2295, Azul 4207. Bruno 621, ao alinhar livre decolagem, da 10, vento 140 graus, 10 mais. Ao alinhar livre decolagem, 10, bom, Salvador, Bruno Azul 4207, final 7 meses. 207, bom dia. Aguarde pista livre. Ajuste 10 no 5. 0 no 5, 0 no 5, 0 no 5, 0 no 7. Só ingresso no litoral, chama a torre, número 895. Hotel Juliette Serra, ingresso no litoral e chame a torre 1895. Torre 1895, possível. Atinge, mantém o 0800. Entende. Hotel Juliette Serra, mantém espera vertical, fala de tapão, reporte visual com a entrada azul na curta final da 1-0. Hotel Juliette Serra, vai manter a vertical do fala de tapão. Azul 4207, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 20 graus, no 0 nós. Autorizado pouso, pistão 0, azul 4207. Voo no 621, decolar 239, controle no 20-8. 20-8, voo na 620, vamos acabar. Visual com embreagem azul? Afirma, afirma, visual. Autorizado cruzamento do chão 0, retaguarda do tráfego, atento às três turbulências, ponte de base com o anotete. Autorizado cruzamento da retaguarda do tráfego, reportará da base com o anotete até o 10 para o 360. Saiu para o 360, gol na meia da zona. Direto Leda. Direto pra de Leda, vou na meia da zona. Jet Ares do Lula, autorizado a decolagem pistão na 7, vento 1, 50 graus, 1 a 0 baixo. Desça via chegada a Mari para o nível de voo 050, vigilante. Via Mari do 050, transmissão para 2, possível voo em tráfego. Estou tráfego iniciando rolagem 97, aguarde direção de pouso. Ciente, visual com tráfego rolando na 97, aguardando autorização para pouso. Hotel Juliette Serra. Na posição, chama para o posto, 642. Azul 4207, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Taxi via Alfa, antes da Juliette, Azul 4207. Gente, não mantém o eixo a 085. Reporte passando do OK de Salvador. Um 208. 208, Juliette Ares do Lula. Controle Salvador. O Juliano te alisou, decola do pista 197, perfil Mercode na sua escuta. Juliano Charles Zulu, contato radar, suba via saída Conde para o nível 050. Conde 050, Juliano Charles Zulu. 1739, desça para 2000, Kennedy na 015, reporte localizador, livre aliança que se reta. 1015, descendo 2000, atualizado o procedimento, permanece estabilizado, 1739. Já disse a sola aos 4-4, livrando aos 4-4, frequência livre, bom dia. É, capitão. É, não, 4-0. Próximo a Juliette, eu vou 4-2-0-4. Juliette, portão 03. Graças a Juliette, para o 703, eu vou 4-2-7, bom dia. Solo, vou no 648, meia dúzia para Puxpec. Meia dúzia autorizado, chame Tec. Autorizado, puxa, porta do Tec, 642. Passão 50, chama centro em 1251, lanterna 13325. 351-3325, muito obrigado, 621. Localizador, voo 739. 739, complete final ILS, correu 1895. 895, bom dia, excelente, bom trabalho. 1739. Torre Salvador, voo 1739, bom dia. Puxando no quartel ali, ainda com a separada? Além de decola, chame 140, pistola 0, vento 160 graus, 08 nós. Decola, 139. Bola 739, ajuste 105, está aproximação, aguardando pista livre. Na sua escuta, bom dia. 4.0 tem condições de agilizar alinhamento de colégio? É, vamos fazer isso aí, o meu batizado, só terminar a curva aqui, que a gente ia separar. Excelente. Apache 1 no Índia, no ponto de espera 2895, ajuste 1015, boa viagem. Apache 1 no Índia, 2895, obrigado. Apache 739, pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, 1-0 nós. Autorizado, pouso, pista no 0, gol no 739. Chamando 40, decolado 50, controle 120, é só 8, boa viagem. 208, a volta, 140. 3740, dessa via, chegada Mari para nível de voo 050, vigilância. Decolagem de voo 648, puxando 0, 160 graus, 10 baixo. Autorizado, decolagem, 10-0, 164. Azul 2770. 048, teclado 54, controle 120, versão 8. 208, gol no 648. Contra El Salvador, gol no. O gol no 648. Fazendo pereceu da Pucajá, Maracaju. Gol no 648, contato radar, suma a versão da Puca para o 350. Cliente, perfil da Puca para o 350, gol no 648. Azul 2770, uma milha para Coral, teve só dar terminado, chama o controle de velas em 120 décima 1. Controle 198, satélite na ILS, torre 1895. Torre 295. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vento 130 graus, 10 nós. Entre os 12, pistola 03, 1 no Norte. Serviço radar terminado, 52 milhas oeste de Salvador. Para serviço de informação de voo e alerta, chama o centro em 1260, alterna 1288. Chame o centro, frequência 12685, alterna 12545. 12685, 2645, Bolsa Neve 1494. Bom dia, gol 1094, autorização, informação de urgência. 0094, aguarde o próprio, prepare a subida bomba para Fortaleza. 0094. Vou informar a frequência livre, o meu escadrão. Tá 3198, salve 59, direito no 21, décima 1. Direito é 121 no 1, 3192. Controle o gol no 648, poderia coordenar voos na proa de Aracaju? 3198, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, chama antes da Juliette, 3198. Com 2545, vou no 648. Bom dia. Fortaleza 370 autorizado, via Pesolando 9, até Bangu, pode ir ao Tabuco, direto para Fortaleza. Recorda a pistola 0, curva esquerda no perfil da MOM, transição flutir. Funciona 5467 no transponder, controle 120, decimal 80. Obrigado, 370, Fortaleza, rota do plano, ao Pesolando 9, Bangu, direto ao Tabuco. Recola da 10, desceu o Momo, Frutim, transponder 5467, controle 208, gol 1094, posição 4. Correto, contingimento, chame pronto, pushback, fundamento, posição 04. Recorda pronto, obrigado. 64, desça via chegada Mari para nível de voo 050, vigilante. Mari 050, boa noite, meu irmão. Zero, top modulando na sequência do controle de Salvador. Tem 3740 no Zola 07, chame o salvo 21 décima 1. Falou, 3740. Tem 3740, tá aqui de alta.